Eu tô de volta mais uma vez. ALPIST, capítulo 3. Eu tô na febre, eu tô na sede, pronto pra rimar. Poesia de rua não tem limites pra te alcançar. Destruidor de demônios é como eu sou chamado. Não me envergonho do nome de Jesus, meu aliado. Mais de 50 mil manos ouvindo meu sonho e cantando a canção. Por todo lugar, cidade, estado, em cada pedaço dessa nação. Meus inimigos correm de mim como o diabo corre da cruz. Faço primeiro o inferno pelo poder do nome de Jesus. Profeta do microfone, mensageiro da verdade. Mais que Nostradamus, eu tenho credibilidade. Testemunho vivo do poder de Deus sobrenatural. Soldado guerreiro, linha de frente no mundo espiritual. Prepare-se que o destruidor de demônios voltou à cena. E a ordem é acabar com o maligno sem pena, é. Enquanto meu coração bater e a vida pulsar dentro do meu pulmão, o inimigo não vai ter descanso, pois eu não me canso da minha oração. Fé é a chave da vida pra vencer a morte. Se você é como um demônio que não gosta de mim, tenta a sorte. Aqui o perigo é constante. A sobrevivência faz parte da vida dos seus habitantes. O crime, a droga, a miséria alimentam o ódio da população. Nem todo o dinheiro do mundo vai poder comprar uma solução. Seu carro do ano, sua mansão, sua posição social, sua família, seus filhos, seu caráter, sua moral. Diante do grande juiz, todo mundo vai ter que passar. Eu sei que alguns vão tremer e outros vão até chorar. Vão procurar a morte, mas a morte não vão encontrar. Mas se arrepender não vai adiantar. Mas a maior surpresa o racista vai receber quando diante de um Deus negro ele se vê. E os demônios gritam no fundo do inferno, esperando pela hora do castigo eterno. Ah, eu falo, não me calo, eu conheço a profecia. Sem medo, não me abalo, e por que deveria? Comprada com sangue, minha vida, um dia. O meu Redentor vive, esse é o motivo da minha alegria. Chega de onda, prepare-se pro apocalipse. Guerreiro do Armagedon, meu nome é DJ Alpist. Fogo que é pra você não se queimar. Não fique aí marcando pro diabo não te abraçar. O relógio de Deus tá em contagem regressiva. Não tente nos descontos decidir a sua vida eterna. Pra onde será que você vai? Se até agora não conheceu o amor do Pai, o perdão que existe pra cada pecado cometido, a salvação que há no nome de Jesus Cristo. Verídico é o fato da sua volta. Quem vai pro céu não precisa de escolta, mas quem ficar vai ter que aguentar a grande tribulação. Pais matando filhos, irmãos matando irmãos, e o sangue jorrando não vai ser de um inocente. A derrota definitiva do dragão e da serpente. Perseguição, qualquer razão para matar. Pra ficar vivo, negue seu Deus ou sua cabeça vai rolar. E fugir pra onde? Se esconder pra quê? Se você foi avisado, mas não quis receber a salvação de graça, presente de Deus. Tarde demais, o céu se abriu, você morreu.